6600 completo, aproximação, torre 1, 98612. 118 mesmo, 6600. Gol 9805, dessa para 2000 pés, autorizada final ILS. 2000, autorizado ILS, 3152, desça para 3000 pés, que é legal na 019. Tudo forward, the contact climb to foot level 190, Puka departure. 190, Puka departure, 664. Boa noite, contato rápido. Começou a acione identificação. Ou é direto para o Adiduna, desce 4000 pés, que é legal no 019. Afirmativo, para o Adiduna, 4000, confirma no 019? Afirmo. antes da Juliette, o Tan 3600. Localizador 1805. Ou 1805, complete a aproximação, torre 1-9-8-6-12. 86, boa noite. Boa noite. Delta 3152, complete a aproximação, Torre 198, meia dúzia. Webjet 5809, desça para 2000 pés, autorizada final ILS. 2000, final ILS da 10, Web 5809. Salvador, boa noite, Oceania 258, descendo. Está cruzando 204 para o 150, próxima a box. Oceania 258, aciona a identificação, desce para 2000 pés, QNH 1009, direto Duna. Descendo para 2000 pés, 1019, direto Duna, Oceania 6258. Salvador, boa noite, Toro 174, passa o 200 para 1150 Alfa. Boa, 1714, aciona a identificação, desce para 3 mil pés, Senegal 1099, direto Dona. Ficou uma descida para 3 mil pés, 1019, direto Dona, voo 1714. Estabilizando o localizador do sono aberto. Web 5809, completa final, torre 1, 186, bom pouso. 186, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, o voo 1606, sentido Alfa. Voo 1606, boa noite, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, QNH 1019, direto Duna. 4 mil pés, ajuste 1019, voa na Flor de Duna, voo 1606. Operador, muito boa noite. Gol 1643, informação alfa. Sono 643, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Bonf, redução 2509. 2050, Bonf, redução 2509. Gol 1643, deixa em ponto. Controle, eu vou 1714. Prossiga. É possível fazer uma pequena curva aí para acompanhar o litoral de Salvador aqui à esquerda? 1714, por quantas milhas? É até o farol da Barra. 1714, livre. Está autorizado. ITU. Salvador, muito boa noite, objeto 509. Alfa, ele reporta antes da Juliette 509. Alfa, aqui no pátio 3, posição 5 do pátio 509. Sete no quatro, desce para 2000 pés. Pegou 10 milhas à sua frente. 200, está aqui no passo. Localizador da 10, Oceania 658. Oceania 658, completa final Torre 1, no 86, bom pouso. 1 no 8, principal 6, Oceania 658, boa noite. Gol no 714, autorizado ILS, reporte estabilizado. Está autorizado. Gol no 643, reduza para 2109. Reduzindo 2109, gol no 643.